em primeiro lugar temos que dar os parabéns aos promotores da iniciativa, neste caso à empresa do Sr. José Manuel Almeida, e de facto ao modernizar aqui esta loja e alargando o espaço aqui da BP, passa a publicidade, mas criar aqui esta loja de conveniência, cria aqui mais um espaço, e também assim se faz a regeneração urbana. Este espaço cria aqui um novo ponto de atratividade, é uma zona movimentada, é uma zona comercial, e criar aqui esta loja, obviamente, e criar aqui uma nova funcionalidade e um novo ponto de interesse numa zona, como disse, é muito movimentada, é uma zona comercial por excelência, e é uma zona que, a breve trecho, esperamos que no próximo ciclo de fundos comunitários, no âmbito da ETI, da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, que antes chamava o Pacto, também possamos continuar a fazer a intervenção de requalificação desta entrada sul, desta frente sul da cidade.